Oi, Salvador, boa tarde. Informação Papá, voo 1227, número 0150. Voo 2067, chama agora Centro Recife, na frequência 1251, na alterna 1-3325. 351-1-3325, voo 2067, boa. Bono 227, essa notificação via chegada a mar e desse mantém 050, ajuste o cimento 0 no 3. Via 050, no 3, sonido Boa Duna. Seu perfil. Certo. Certo. 330, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, minha 330. Paulo Salvador, boa tarde, eu vou no 867, centro da Papá, portão 07, autorização Brasília. Boa no 867, portão 7, copiado, Papá, informação em curso agora Quebec, para Brasília, prepara agora, leva para guarda costa. Aguardando, vai monitorar Quebec. Capitão Índia, prossiga. Está no pátio 4. Aguarda a cópia. Cotango Índia. Zoom 4089, pronto, cópia. Prossiga, 4089, pronto. Vitória autorizado 340, rota conforme o plano, pistão no zero, primeira curva à direita, da Elê, da Bidev. 5525, transponder, controle 1935. Autorizado, 340, Vitória, decola, pista 1 no 0, curva direita, Dael, Leda, Bidev, 5525, transponder, 11935, controle azul, 4089. Portão 8, chama pronto, puxa, 4089. Vai, é coisa pronto, azul, 4089. 3283, Natan, pronto, cópia. Brasília, 360, rota conforme o plano, autorizado, pista 1 no 0, primeira curva direita, Arbor. Transição Elefa, 5514 no transponder, controle 1935. Teste autorizado Brasília 360, rota do plano, 10 decola, curva direita, Arco Elefa. Controle 1935, 5514, transponder 3283. Portão 4, está correto, chama para os push 3283. Portão 4, chama. 1-867, pronto, pronto. 300. Pronto, 4-867. Brasília 360. É, deixa eu considerar a guarda para ver por gentileza. 6330, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, chama 6330. Agora sim, voo 8867, Brasília 360, autorizado, roda conforme o plano de voo. Pistão no zero, primeira curva direita, Arbor, transição, Elefa. 5530, transponder, controle 1935. Autorizado 360, via rota do plano. Para Brasília, decola do 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, transponder 5530, controle Salvador 1935, ou no 867. Portão 7, chama pronto, puxa o sonamento, no 867. Começará no 867. Essa é o Índia, solo. Confirme ideal de saída, é a 020? Gente, essa é o Índia. Nível 0, 7, 0, correto. Pistão no 7, com a primeira curva à esquerda. Subida Momo, após direto. O 5427 no transponder, controle 1935. Chamando o destino Serra Novembro, Índia Oscar. Salvador, muito boa. Boa tarde, é o TAN 3605, autorização cópia, comboio 380, informação que é 10. Hector Índia, para acionamento de Chamatão 1895, registrado 1014, confirme o POV, por gentileza. Ban 3290, acione de trocação. Tu está com posição Duna? A volta por 8 Duna, o senhor devido para uma frente da direita, não tem condição de manter uma por 8 direita. É, mantenha toda a posição Duna, efetuando desvios, aguardando vetoração, o senhor será número 3 na aproximação. Dan 3290, desse mantém o 060, ajuste de altímetro 10, 13. 2227. 1227, gol. Reduza para 2209. 220, 227. Alfa India Charles. Velocidade de escada. Técnico, mantenha 250 mais e como necessário para a redução. Sou número 1 na aproximação. Número 1, Alfa India Charles. Autorizado 3, 2, 3, chama táxi. Chama a informação. Azul 2926, acione identificação, via chegada Mari, décima 570, ajuste de altímetro 019. Via pro 070, mais no azul. Nossa, confirmando ajuste. 1013. Mantém assim, regra de voo visual tá mantendo com pés. O Sierra Eco Hotel, ajuste de altímetro, agora é 10013, voando Vera Cruz, na escuta do controle. Caso se afaste mais de 20 milhas, Salvador, informe ao controle. Falou, Salvador, voo 1867. O Sierra Eco Hotel, 07. Autorizado, gol 867, chama táxi. Autorizado, chama táxi 867. Autorizado, alinhar e manter no 7, repete quando pronto para decolagem, é que aguente. Gente, Irecê, confirma 220? 1-0-1-3, autorizado sinal do procedimento LF, vem, como está precisado? 2-0, autorizado procedimento, vai reportar esse autorizado do Rio. Como foi deixado, como está a velocidade de aproximação? Você tinha que manter agora. Câmbio? Cria essa vista para a velocidade final de aproximação. Estou de 140 nós, aí na curta a gente reduz aí para 110 por aí. Sempre. Índia, pronto? Tango Índia livre decolagem da 197, vento no 90 graus com 9 nós. O 227 reduz agora para 180 nós. 80227. Agora pegou Salvador, boa tarde, é o 32 no meio, informação Quebec, solicita 370 Fortaleza. 32 no meio, Quebec confere. 37 Fortaleza, aguarda cópia. Momo, transição Froti. Momo, Froti, aguardando cópia, 3. 2, 1, 0. Direcionamento do 8, azul, 4, 0, 8, 9. Hugo 1, 2, 2, 7, autorizado. 2 mil pés, ajuste do metro 1, 0, no 3. Autorizado também, final do procedimento LS, que foi pista 1, 0. Informo o tráfego na posição agora de 11 horas e 7 milhas, interceptando o curso localizador. Charlie 25, alfa. É, estou usando a viagem para o Tango Índia, decolou 58, controle 119, 35. Já não, Sete, 120 palmas, autonomia? 3 horas e 30. Jesus para 360. Santres 290, desça e mantenha 050. Eco Tango Índia, suba e mantenha o nível de voo 070, saída 1. 283, provavelmente 132, 3 horas e 30, Ribeirão Preto. A direita via Índia, no ponto espera, mantenha a posição de chamador 1895-1014, boa viagem, 3283. Índia 1895-3283, bom dia. Afirmativo, contato radar estabelecido na decolagem. Que é ciente, o Alfa de Atiá. Após a passagem do companhia, já agora na, ingressando na Índia, e o adicional Boeing da Gol, está autorizado puxar na 2, 3605. Prossiga. A Fonseca presente direto no Chile. Tá travado, Alfa Jatiá. Tá autorizado. Está autorizado, é Tango Índia. Soa 020. 020, Tango Índia. Assim? Aguarde para a descida. Controle Salvador, passarelo 2230, excelente tarde. Passarelo 2230, aciona identificação via chegada a mar e desse mantém o 050. Ajuste de altímetro no 0 no 3. Aidente no 0 no 3, vai descer via mar, passarelo 2230. Se houver possibilidade, poderia voador, no senhor. Aguarde, o número 5 na aproximação. Valeu, obrigado. Na 3290 está autorizado 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 3. 2013, 3290. Bono 227, 2 mil marcador externo, completado o procedimento, chama agora a torre 118 decimal 95. 119, 118, bota 5 aí. Afirmativo, 118 decimal 95. Ok. Controle, só confirmando, passarelo 2230, deve vir chegada a mão, confirma? Afirmativo, aguarde para voar a posição top. Beleza, obrigado. Paulo, Adana, pista livre. O Adana, 227. Charlie no solo, Alfa Índia Charlie no solo ao 02, livre à direita, 121, décimo 9. Ei, Bambi Brown, 219, o Alfa Índia Charlie. São 3290, em ponto final do procedimento LS, aqui, pista no 0. Passarei estabilizado, 3290. Passarei 2230, voe a posição do. Duna, 2230, obrigado. Sete trem, livre pouso na 10, 271, 80 graus, com 89. Onde está debaixo de passageiros? Rápido, confirme número de passageiros. São 3 partes. Petrobras e querosene? E o Armia no querosene. 6. Um minutinho. 089, atravessa 06, aguardando. Gente, 4089. India Charlie, posição 1 Lima do pátio 3, segue via Kilo. 1 Lima, Alfa India Charlie. O apoio de passageiros já foi solicitado, só confirmando a 4? É, confirmado 3 ou 2 passageiros. Acopiado, seja. Fortaleza 370 autorizado, rota conforme o plano, pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Fruti, 5533 no transponder, controle em 1935, aguarda cotejamento. Ok, autorizado 370. 3605, pronto táxi? Pronto para o táxi, está com 140 a bordo, alterna Galeão. Autonomia, por favor? Tá com 3 horas e meia. Gente, à direita via Índia, quando eu ponto no ponto de espera, torre 1895, estado 1013, boa viagem. Livro táxi à direita, no ponto de espera da 10019-9514, tá 3605. 4089, segue a base da TAM, agora número 3, 1895, a torre, 1013, boa viagem. Ok, segue Airbus da TAM, 10895, azul 4089. Gol 1227, na escuta do som? Deu ativo. Via Alfa até antes da Juliette, reporte. Alfa até a Juliette, reporte. 3216, agora coteja, por gentileza. Gente, autorizar 370 Fortaleza, conforme plano, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. 5533 ao condutor, transponder 1935 ao controle, alçando 3216, próximo ao pushback, acionamento. Gente, 3-2 no meio, aguarda, puxa. Agora tem 3 aeronaves na Índia, impossibilidade do seu pushback, aguarda a liberação do setor. Ok, 3-2 no meio. Voo no 227, táxi via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Tá 3290, livre pouso na 10, 7190 graus com 10-9, segue trem. Baixar travado, livre pouso na 10, 3290. E da Arbor? De Arbor, 360, 3283. Céu, Em frequência livre, 12345 para a coordenação local. Não tem o tráfego informado. Estabilizou azul 2926. Quente, reduza para aproximação. Reflete sinal, chame TOI na frequência 118.95. 115, boa. Papel 2926 da azul. Azul 2926, boa. 2926, boa. O número 2 para pouso. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, azul 2926. À direita, posição Árbor, o Elenco, 103283. 103283. Está autorizado voar à posição LF. LF, agradeço, 3283. Solo 08, livre à direita, 1-2-1, decimal 9. Direito, 2-1-9, 3-1-0. Gente, Bravo Vitor Tango, tem aeronave da Azul em aproximação para pista 1-0. Mantenha a posição e aguarde. Tu será o número 1 para decolagem desse aeródromo. Salvo Salvador, hotel 3-2-9-0, livrou na época. 3-2-9-0. Boa tarde, start lento, via alfa lento, posição é 01, o setor agora congestionando aeronaves para decolagem. Start lento, céu 01, 3-2-0. Ao nível de voo 050, via chegada Mário, ajuste a última metrona 0 no 3. Meu bravo Vitor Santos. O vento é de 970 graus com 10 nós. Atento à esteira de turbulência da Terra e tem nível de decolagem da 1-7. Confirmando, a Oceania é 61-41. Isso, 61-41. 7. Acione identificação via chegada a bom, que desse mantém 4 mil pés, ajuste de altímetro 1-0, 1-3. 926, no solo 1-0, livre à direita 1-2-1-9. 2-1-9, boa. Rumo sudoeste, mantendo o nível de voo, mantendo a altitude de 1000 pés. Gente, vamos descer até 2000, passarela 2330. Pouso 1-0, agilizando o cruzamento, controle 119-35. 19-35, Bravo Vitor Tango, vai utilizar cruzamento. Boa, 2926. Via Kilo até o Pátio 3, 2, Romeu. Via Kilo, Pátio 3, atento ao batizador. Posição 2, Romeu, indicada. 2, Romeu. Vitor Tango. Salvador, a Terra Juliette está em Quebec. É Papá Romeu? Papá Romeu, Zulu de Alta. Consciente, não tenho plano, vou entrar em contato com a S. Foi feito o plano, foi feito na S Salvador? Zulu de Alta. Consciente, aguarde por gentileza. Quilo, bate 3, 2, Romeu, confirmando a hora. Ah, afirmo, o 2629. Corrige, 2926. Exato. Decolagem 90, vento 90 graus com 99. Nível de decolagem, 90,867. Afirmo, 3290, posição 1. Positivo, se o azul puder puxar um pouquinho para frente, agradeço. 305. Ali uma vez, 3605. 3290, na, no portão 3, está na escuta? Afirmo. Companhia parqueando no 01, após autorizado push no 3. 3296 da TAN. E após o estacionamento da aeronave da companhia no 1, está autorizado o 32 no meio. Então, nós 1-2-9-2-3, está confirmando, parece que é a 4 ou 5 Romeu, confirma. Foi atualizado para mim a 2 Romeu, do pátio 3. Mantém a posição, vou entrar em contato com a Infraero para verificar. Ah, sim. O cara já está chamando aqui, porque parece que é um avião parado na 2 Romeu, nós vamos prosseguir então para a posição onde ele está chamando. Ah, firme, está chamando, pode ir. Valeu. 1-3, 119-35, controle. 1-3, 1-3, mantenha-se em regras de voo visual descendo para o 065. CN, está autorizado descida até o 055. Confirme, o plano, foi feito o plano para as 12h55 e após a DLA, confirmando. Confirma. Paciente, então aguarda a corpo, já tem aqui, vou fazer. 303, mantenha o ponto de espera, aguarde. Amém. Dan 3605, livre decolagem 90, vento 190 graus, 89. Livre decolagem 190, Dan 3605. Bono 867. Dan 3283, chama agora o centro Recife na frequência 125, 1288, altera 126.0. E aí vai chamar Recife 3283, tem uma boa tarde. Tá. Passarei sua terminação do DLS. Passarei 2230, completo final, chama que foi 118.95. 1895, vai até. Eco Tango Índia. O senhor citou 075 ou 055? Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Tente, o Eco Tango Índia está autorizado até o 075. Na 1-4-1, passando nível 1-4-0, confere? Confere. 1-4-0. 7, o senhor está prestes a cruzar com tráfego, a posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo norte, passando 070 em acessão ao 075, Papa Alfa 34. Ok, a gente tem a indicação de engraçado. Obrigado. No pé e ajuste a altimetro no 0 no 3, informa o final do procedimento. ILS, que foi pista no 0. Controle de Salvador, bom dia. Boa tarde. Tan 3605, está cruzando 1700 pés. Possibilidade de voar a Leda? Eu confirmo a localidade de Serra Juliette, Charlie Oscar. Charlie Kilo. É, quantas milhas de Salvador? Confirmando? 3605, autorizado voar a posição Leda. Direto Leda, tá 3605. Motor ligou no 867, possibilidade de voar na proa de Eletra? Autorizado. Voar de Eletra, voar no 867. Botão 3206 para o táxi. 3 horas e 20, Teresina com 163 a bordo. 3, 216, táxi à direita via Índia, chama 2895, registrado 1013, boa viagem. Ok, 1013, uma ajuda, táxi via Índia, na ponte espera da 10, 3216. É 1141, desça e mantenha 4000 pés. Ajuste o altímetro 1013. 4000, o visual 095 na escuta de controle. Eco Tango Índia. Confirma o estimado de pouso. O Eco Tango Índia está a mais de 40 milhas de Salvador. Não tenho tráfego a informar. Você tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais 1, 2, 3, 4, 5. Caso necessite informação em alerta, irá chamar o Centro Recife na frequência 12685, alternando 1, 2, 5, 4, 5. Dato. Voo 1255, acione identificação. Desse manter o nível de voo 090. E a chegada a ponto, ajuste o altímetro 1093. Passarelo 2230, no solo 18, livre à direita 121, decimal 9. Gente, autorizado. Autorizado, Michael com Juliette. Controle, meu, não passa não. Isso aqui da rota. É, é meteorologia, tá? E você já tá voltando, bom? Gente. No pátio 1, via Alfa e Juliette. Juliette, posição 1-12, no pátio 01. Posso Salvador, boa tarde, 3216. Alinho, mantém 1-0, tá 3216. Ali mantém 3216. Salvador é o... 089, decolou 201935. Obrigado, ele tem boa tarde. Alcha Missouri, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, boa. Boa. Salvador, boa tarde, azul 4089. Azul 4089, contato radar, na decolagem, saída da El. Sobre manter o nível de voo 340 km. Daí é o 37. Voo 867, chama o centro Recife. 1288, alterna 260. 28260, obrigado, bom dia. Xerém, é 320, boa tarde. Informa ajuste no 093. Mantenha aproximação, aguarde instruções para o pouso. Guardando 6320. Tá, 3216, informa o vento 1,60 graus, 1,09, decolagem autorizada, pista no zero. É, decolagem, Alfa 255, deve se manter em 4 mil pés, ajustando 0 no 3. Zero no 3. Bravo Vitor Tango, chama Centro Recife, 12685, alterna 2545. Recife, 12685, alterna 12545, Bravo Tabato, Bravo Tabato. Usado pouso no 0, trabalhado travado, 6320. Na 32, 16, decolado aos 22, chama o controle em 1, 19, decimal 35. 19, 35, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, é o TAM 3144, informação Quebec. 3144, acione identificação, desse mantém o nível de voo 050, a chegada à área. Descida ao 050, na 3144, sabe que eu estou antes de direita? É provável que a gente passe umas 5 milhas à direita de Pavog. Entendi. Controle de Salvador, boa tarde, então, 3216, decola na Momo. 3216, contato radar na decolagem, a saída Momo. Sobre manter o nível de voo 370, serviço de vigilância. Ok, 370, a Momo. 3605, Centro Recife, 1251, alterno no 3325. 133? 133, decimal, 25. Gente, sendo a Recife, 1251, 3305, tá? 3605, obrigado, bom dia. Boa tarde. Doutor, é o 409. Por favor, uma pergunta. Estamos com uma diferença aqui no database da nossa carta, na Dael. Tem alguma restrição no nível 100? 18 milhas, aliás, 5 milhas depois da Dael? Na verdade, existe uma restrição quando a pista 28, na saída da El. Mas como as duas pistas estão na mesma saída, estão na mesma carta, aí permanece essa dúvida da restrição. No momento, na 10, ela não existe. Ah, tá ok então, obrigado. Eu, devido àquela chegada Cari, cruza de Pavog, em cima de Dael, da chegada e a restrição na saída do 100. Ah, tá ótimo, obrigado pela informação. Correto. Estacionamento e táxi com torre 1895 POB 03, sim, chama a torre agora. Olimpo 03, nos cópia. Uno 5 nível, decola 1-0, primeira curva direita, corredor axé, restrito 1 mil pés até a liberação do controle, controle 119, decimal 35, transponder-se 1-25. Então vamos tentar agilizar o seu pouso para não deixar o senhor em espera. 3-1-4-4, mantenha a velocidade. Ah, vai manter a velocidade, está 3-1-4-4. Afirmo, avistado, ajuste 1-0 no 3, o vento 1-60 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pista 1-0, Xener 6141. Livre pouso 1-0, 6141. Solo, Salvador, muito boa tarde, Xener 6-3-0-0. É 320, Alfa Juliette, portão 6-2, corrigindo. Se alto, mantém antes da Juliette. É 320, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, né? Olimpo 03, chama para o acionamento e táxi. Está livre no pátio militar para o táxi, chama 118-95. 5076, para os cópias. Autorizado, ele é o 180, Golfo 677, decola da 1-0, primeira curva direita, saída coral. Controle 119-35, transponder 5563. Autorizado, Iel, 180, decola da 10, curva direita, cumprimento a diretora Coral, próxima de via Golfo 677, conforme o rádio do plano. Tem como da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elephant, controle 1-1-9-3-5, transponder 5-5-5-7. Autorizador 8-0, vitória da conquista, Elephant 10, direita, Arbor, Elephant, 1935-5557, passarelo 2-2-3-0 na 12. Controlamento correto, eu chamo por tiver estacionamento. Comandou, Papa Romeo Alfa, Índia Charlie. Papa Romeo? Papa Romeo Alfa, Índia Charlie, autorização BH. Eu não quero Alfa Índia Charlie, Belo Horizonte, 400 autorizada, pêndulo 21, decola da 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 1-1-9-3-5, transponder 5-5-4-7. Para BH 400 pela Pêndulo 21, decola da 1-0, curva direita, Arbor, Elefa, é a subida, 1935, controle 5547 no transponder, Papa Romeo, que já está. Confirmando saída Arbor, Elefa. Saída Arbor, Elefa. Parte POB, Alfa, Índia Charlie. Alfa, Índia Charlie, Arbor, Elefa, saída. Gente, Pátio e POB. Pátio 3, estamos com 05 a bordo. Pátio 03, 05 a bordo. Ciente, no pátio 3 eu decolo da pista 1-7, mantém a saída. Chama para o acionamento. Confirma quem chamou? Pastor Onomea, Natal, Proscópio. Natal 1-1-0 autorizado, Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Conde. Controle 1-1-9-35, aciona 0260. Pastor Onomea, com o atendimento correto, parte militar, chama para acionamento. Alfa, já prossiga. Possibilidade de decolar da 1-0, só no passo 3 da parte de carga. Afirmo, decola da 1-0, mantém mesmo a saída. Ok, para acionamento, o Alfa já está. Livre acionamento, chama ataque. Alfa, chame 1-4-1, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, claro, chame 1-4-1. Livre acionamento, chama táxi. Agora o táxi chamou no 1-8-1-9-5, pastor no meio. Resumo 44 TAM, na Prodituna, 2 mil pés, autorizada final 1-0. Para 2 mil pés, autorizada final pista 10, TAM, 3144. Por 1883, vou ir na planta, posição de TAP. Agora no TAP, igual 1883. Olympus 03, reporte na hotel para o cruzamento. 32196, chama Centro Recife, 12685 e alterna 12545. Ok, 12685, 12545, obrigado. 12555, completo final, chame Torre, 1 no 8 decimal 95. Torre, 1 no 8 decimal 95, 12555. Boa noite, 255, boa tarde, ajuste no 0 no 3, vento 1 no 50 graus, 1 no 0 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, pista no 0, 1 no 0 no 3, ajuste no 2. 10 a 9, pista rotatória, pista rotatória. Gente, reporte na rotatória, o Mike é que fez isso. Voe Duna, desça 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Duna, 3 mil pés, com ajuste no 0. Confirmo no 0? Duna 3. No 0 no 3, obrigado. Aí que é que o Juliette chame Torre, 1 no 8, decimal 95. 1895, camarada. Oi, Salvador, Papá Romeu, Mike, Eco Juliette. Papá Romeu, Mike, Eco Juliette. Repórter ingressando na final da pista no 7, a 3 milhas da cabeceira, informa o tráfego alinhando para a decolagem da pista no 7. E a gente vai reportar alinhado no 7, vai reportar na final do ano 7, 3 milhas. Visado, chama o Papa Romeu Zulu Delta Lima, vento 170 graus, 120 nós, decolagem autorizada, pista no 7. Oito, 3, 2 mil pés, autorizada a final da pista no zero. 2 mil pés, autorizada a final da pista no zero, X-Ray, voo no 8, 8, 6, 1, 3. Voo no 255, no solo de 3, 6, libera a direita, taxi Foxtrot, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. Direita, Foxtrot, solo 2, 1, decimal 9, voo. Papa Romeu Zulu Delta Lima decolar 236, chame controle em 1, 19, decimal 35. 1935, controle. Papa Romeu Mike, Eco Juliette avistado, vento 160 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista no 7. Com 5 a bordo, pode avistar. Chama na saída do pátio 3, Alfa Índia Charlie. Chama na saída do pátio 3, ó. Foi Salvador, Pastor 16, pode entrar para o táxi. Pastor 0... Confirmando Pastor 03? Pastor 16, Pátio Militar, acionado, próximo táxi. Pastor 16, autorizado táxi, cruzamento da pista 10, reporte na Taxiway Delta, pista livre. Vou entrar na pista Delta, na Taxiway Delta, para cruzamento. Salve Salvador, o TAM 3805, canal de estação agora. TAM 3805, Guarulhos, autorizado, nível 340, perdão, 10, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, controle 11935, se transponda em 5572. Ah, 3144, está passando acima, visual com a 10. Complete final, chame torre, no 8, decimal 95, 3144. Passar com a torre, já 3144, obrigado. Alfa India Charlie até o ponto de espera da 10, analisando quando lá 118 em 95. Preferível. 3 após o mesmo ingresso de Juliette Portão 2. Após o mais ingresso de Juliette Portão 2. 1-2-0-0-8, acione identificação. Você mantém o 050 na proa de Mário, 2008. 050 na proa de Mário, 2008. Pode me autorizar... Não, cliente, na proa de Mário, 2008. Papa Romeu, Alfa India Charlie, boa tarde, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Para o táxi azul 5076, uma centena a bordo, 3 horas, Salvador. 03, autorizado o cruzamento da pista visual com TAM, tá pousando no momento. Efetue cruzamento, reporte de nada na Taxiway Delta e mantenha a posição na Delta. Aguarde para ingresso no Taxiway Alpha. Legal, no 03. Cliente, livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10-1895, obrigado, 5076. Tia Charlie autorizada, alinhar e manter pistona 0. Alinhar e manter pistona 0. 032, Tia. O Zulu deu para 3144, ingressa na Alfa, chama a Juliette. Da passagem ao P3 da Força Aérea, mandando posição até que foi ideal, da 3144. 3144, considera a última informação, Alfa chamou em Juliette. Alfa chama a Juliette. Zulu Delta Lima? Zulu Delta Lima, senhor. Confirmando 032, é isso? O Zulu Delta Lima está autorizado, senhor. Vai prosseguir para um sobrevoo sobre Serrinha. Aí após, prossegue destino. Estimativo, ciente. Voadora, após Mário, Gol 2008, pode voar Duna? Livre Voadora, desce 3 mil pés, ajuste no 093, o Gol 2008. Livre Duna, 1013 para 3 mil, no 008. 2008. Mudançadinho, pode voar direto na Serrinha. Direto na Serrinha, Voadora, da Lima. Vai manter mil pés? Afirmo. Mike Romeu, alfa altitude. São 9. São 9, 3, 4, 4. Papa Romeu, alfa de 8R, decolava de 4, 2, chame controle em 1, 9, decimal 3, 5. 9, 3, 5, alfa de 8R, boa. Olimpo 0, 3, autorizado, ingresso na taxiway alfa, táxi até taxiway golf, ponto de espera da 2, 8. Mantém o ponto de espera, aguardando instruções. Gol no 883, o vento 170 graus, zona 0 nós, pouso autorizado, pista 1 a 0. Autorizado, pouso 1 a 0, gol no 883. Pastor, no meio, no hotel, para poder mandar um objeto. Gente, pastor, no meio, mantém a posição, aguarde instruções. Mantendo posição, pastor, no meio. Mensagem? Gente, Olimpo 03, reporte na posição, informa o vento 170 graus, ano 0 nós. Aqui é o Romeu Alfa, agora eu estou recebendo seu transponder. Alfa, tchau. Oi, Salvador, muito bom dia. Boa tarde, 5076, azul no ponto de espera da 10, o João com a aeronave na final está pronto. Azul 5076, boa tarde. Após a passagem do tráfego, pouso autorizado a alinhar e manter pista no zero. Gente, após a passagem de aeronave na curta, parei de alinhar e mantém no zero. 0076, Azul. Azul, Delta Lima, estima 40 minutos, senhor. Em mais de 40 minutos? Afirmo. Gente. Tempo 03, informa, está autorizado o cheque de motores na, no taxiway, não ingresse na pista, reporte ao término do teste. Solo 883, no solo 45, libera direito, chame solo 21, decimal 9. 219. Faz todo no meio, efetue o cruzamento da pista, reporte na taxiway Delta, aguarde para ingresso na taxiway Alpha. Delta, guardando a autorização para Alfa. 1883, correção Alfa, Juliette, portão 11, 11. Alfa, Juliette, portão 11, ok, copiado. 11. 11. Zul 41 no meio, acione identificação. Autorizada a chegada, Mari. Entre mantém o 05.